Não, no 7 é o primeiro, é o único. Arigo, positivo. Autoriza presente a voar para interceptar a final da 17? Não, final da 17 é só visual. Afirmativo, cancela da presente e se autorizado interceptar a final da 17. Agora sim, cancela da 04, então plano a partir de agora visual, desce para o 1500, final da 17, Niva Posca. Certo, Niva Posca. Controle Salvador, boa noite, gol 1889. Controle Salvador, boa noite, gol 1889. Boa noite, 1889, sobe 360, saída da EL, vigilância. 360 da EL, gol 1889. Gol no 404, autorizado voar Itape. Brody Tap, 1404. Gente, está autorizado. 340 para Guarulhos, na Perusque 50. Decola da 1-0 com curva direita na saída da El. Depois Lida e depois o Obdev. Aciona 5070 e o controle 19.8. Webjet 6747, autorizado 340, via Aturisk 50. Decola da El, Leda e Deve. E decola da 10 com curva direita. 1298 é o controle, confirmou o transponder. 5070 o transponder. Obrigado. 5070. E confirmando, o controle é 1198, ok? Ah, pronto, 198. Use pronto para push. Tá bom. Vai para Oscar, visual com a 17. India para Oscar, aguarde a transferência. Aguardar para a transferência. O gol no 604. 604, prossiga. Para confiar a autorização para Fortaleza, poderia, por gentileza, nos confirmar a saída? Agora, completa. Gol no 604, Fortaleza 370, autorizado na Peselu 19. Decola da 1-0 com a primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Frote. Frequência do controle 119.8, aterro em 118, meia dúzia. Seu código transponder 5063, gol no 604. Diante autorizado 360 pela Aperzulu 19, primeira curva à esquerda, Mambo Frote 1198, 118.6, 5063. Ok, Mambo, Mike Oscar, transição Frote à saída. E o nível 370, 370, ok? 370 CN, grave. Forme pronto para push. Amarelo. Torre agora 118, meia dúzia. Atalho, 118, meia. Alô, Salvador, até 3152, para o pushback acionamento no 9. Autorizado, reporte táxi 3152. Vai reportar para o táxi 3152. 7, o vento 1 no 20 graus, 1 no 09, via para Tosca. 20 graus com 1 no 09, autorizado para 1 no 7, via para Tosca. O 889 chama agora o centro Recife no 251, alterna 133-25. Tan 3152 para o táxi com 133 a bordo, total de 2 horas e meia de autonomia, alternando Salvador. Livre táxi para o ponto de espera da 10, via Juliette Alfa, quando lancha em torre 1862, Tan 3152. Autorizado até o ponto de espera da 10, via Juliette Alfa, lá 186. 3152, obrigado, boa noite. Boa noite. Está estabilizado, embaixo travado, igual no 404. 04, chama a torre agora 118.6200. 118.6204. Azul 4209, desce 2000, autorizado LS, ajuste no 012. 2000, Libre LS, 1012, 4209. 6404, cheque trem Libre Cruz, 120 graus, 109. Posso autorizado, igual no 404. Ciente, frequência livre. Torre Salvador, TAM 3152, ponto de espera da 10, está pronto e visual com tráfego na final. Ciente, mantém a posição. Mantém, 3152. Autorizado, né, Matheus? 3152. A linha e mantém 3152. O 404 sola, os 21, direita, 29 sola. 29, 404. O 52 livre recolar, 120 graus, 109. decolagem, está 3152. Alfa Kilo, Alfa Kilo, e prossiga até o portão 5 aqui no terminal 1404. Alfa Kilo 5, 1404. Motor Salvador, boa noite, voo no 076, tem que dar informação LT, espaço 180 para 150. Boa noite, voo a ITAP, desce 2000, ajuste 1012. ITAP, 2000, ajuste 0 no 2, voo com 076. Localizador visual 4209. 209, torre agora 118, meia dúzia. 18, meia, obrigado. Salvador, azul 4209, uma milha e meia para o Simbra. Quem se acha válido? 31 segundos, decora os 2-2, controle 19-8. 19-8, 3-1-5-3, 2, boa. 4209, livre pouso, pistola 0, vento 1-2-0, graus, meia dúzia mais. Livre pouso, 4209. Boa noite, então 3-1-5-2. 1-5-2, boa, 290, Napuca, vigilância. 290, Puca, 3-1-5-2. Autorizaria Aracaju direto, 3152. Boa noite, total, desce para 2000 pés, na chegada Bonf, ajuste no 0 no 2, reporte estabilizado no LS, é o número 3, velocidade 2609. 2609, desce para 2000 pés, na parte, número 3, total. Hugo, no 604, na posição 8, para poste negacionado. Autorizado, reporte táxi no 604. 4. 29, solo 26, nível direito, 129, solo. Primeira direita, 409. Paulo Salvador, boa noite, azul 409, ligando. 4209, boa noite. Tem táxi autorizado, Alfa Quilo, e reporte para ingressar no Pátio 1, azul 4209. Alfa Quilo, Pátio 1, 409. Reporte para ingresso no Pátio 1, ok? Igual vai passar pelo interior do Pátio 13, reporte para ingressar no Pátio 1. Gente, 209. Alô, Salvador, boa noite, Oxanã R6313, autorização, Guarulhos. 3-1-3 para Guarulhos, nível de voo 360, autorizado, Aperuísco 50. Decola no zero com curva direita, saída da El Leda e Bidev. Frequência do controle, 119.8, a torre 118.6. 5073 é o transponder. Esse rebote do aeronave, com certeza, sempre o Ocean Air 6303. Ok, autorizado 360 para Guarulhos, meu aperitivo 50. Decola da pista 0, pós-decolagem direita da El. E Bidev, controle 119.8, 118.6, transponder 5073, o Xené 6313. Ok, nível 360, nível de voo, informe pronto para posicionamento 6313. Informa pronto, o Xené 6313. TAM 3152, chama agora Recife no 2685, alternando no 2545, 3152. 2685, alternando 2545, Recife, obrigado, uma boa noite. Boa noite. Alô, Salvador, WGS-748, para puxe acionamento na posição 04. 046747, está autorizado, reporte pronto para o táxi. Reporte lá para o táxi, 6747. Solo, gol, 1604, para o táxi, está com 121, 3h40 e alterna recife. Sim, táxi autorizado, para o ponto de espera dando zero, via Juliette Alfa, quando lá chame torre 1862 no 604. Juliette Alfa 1862, uma boa noite. Boa noite. Solo Azul 4209 para ingresso, Pátio 1. Aguarde, mantenha a posição, tem uma aeronave da Gol que está saindo do setor sul do terminal, vai passar à sua frente, após o mesmo, você pode ingressar e vai ocupar a posição de número 8, Azul 4209. Após a passagem do Gol, 409 se dirige para posição 8. 63. 6313, prossiga. É possível coordenar a nossa rota pela outro uísque 58, senhor? Pela 58. 91, abaixo de 10, é Guarulhos. Para Guarulhos, pela 58. Não é previsto, não. Aguarde. Ok, obrigado. Torre é o gol 1604, boa noite. 604, pronto para início de decolagem? Tá pronto. Que autorizado ingresso e decolagem, o vento 120 graus, 109, 604. Ciente, a linha decola, 1604. Estabilizar o localizador, gol no 076. 076, torre 118, meia dúzia. 118, boa. Boa, total 07, 10 para 2 mil pés, ajuste no 0 no 2, redução 170 nós. Reduzindo para 170, 2 mil pés, total 99. Gente, vamos dar 76.